que é que o LinkedIn faz, Luís? Olá, já estamos live? Já estamos. Então, muito, muito bom dia, boa tarde, boa noite. Boa noite. Dependendo de onde... Para nós é boa noite. Ouço em que momento, e para nós é boa noite. Pois, estava aqui a falar com... ia começar a falar com o Hugo desta questão do LinkedIn. Não é? Quem é o Hugo? Perdão? Quem é o Hugo? O Hugo é o R-Director. Mas quem é o Hugo? O Hugo é uma pessoa que ainda se está a descobrir. Quem é? Uma pessoa que ele mesmo também não sabe bem ainda quem é. Quem sou. Mas pronto, podemos falar do Hugo depois, se quiseres. Mas agora falo do LinkedIn, que é esta rede social associada ao mundo do trabalho, não é? Então, recebi aqui é a segunda vez que esta pessoa entra em contacto comigo. Que quando eu comecei a ler a carta desta pessoa, dizia, pá, simpática, não? Que vimos o teu perfil, gostamos muito do teu perfil, não sei o quê, papapá, papapá, papapá, e eu pensei, pá, deixa lá ver se é uma oferta de trabalho. E não é uma oferta de trabalho. É uma oferta. O que é que querem vender? Exatamente. O que se passa é que eu não lhe respondi à primeira. Uh-huh. E ela, a pessoa, como boa profissional que é, vem, se calhar não recebeste a minha mensagem por algum motivo técnico. Muito bem feito. Então eu acho que agora mesmo não, porque estamos a gravar, mas enquanto eu acabo de gravar vou-lhe responder, dizer, não, eu recebi a sua mensagem à primeira, recebi a sua mensagem à segunda, e se não lhe respondi foi por falta de interesse à sua proposta. Então, esta pessoa manda-me uma carta muito amável, com grandes elogios ao meu perfil, para me vender um curso. Curso de? Não sei se pode saber. De não sei. Sei que é para vender. Está a perceber? Então, um curso, um Master em MBA, ex-MBA, Master in Strategic Business Analytics, Master em Direção e Gestão de Projetos. Uau, esta pessoa, é super completo. Não, é super completo e não tem absolutamente nada a ver com o meu perfil. Então, é o que tu pensas, Luís. Não. Então, eu não sei. Tens que trabalhar em ti. Sim. Melhorar. Sim, fantástico. Evoluir. Portanto, agora, dito isto, sim que já podemos passar a avaliar quem é o Hugo. Eu tenho a minha opinião formada sobre quem é o Hugo. Mas, sabes, e não é a melhor das opiniões. Voltando à questão do LinkedIn. Do LinkedIn. Desculpa lá. Bombardeiam-te. Sim, ultimamente tem... É impressionante. Sim. É impressionante. Meu. E mais que nada, está-se a converter... Eu quando disse que já sabíamos. Bombardeiam, estava a mostrar o ecrã do meu telemóvel ao Hugo, para ele ver a quantidade de mensagens. Isto foi de hoje, só de hoje, Hugo. É impressionante. Sim, o que eu tenho visto ultimamente tem sido... Ou seja, várias vezes já defini que não quero receber certo tipo de publicidade ou de alertas ou o que seja, e depois volta outra vez. Sim. Especialmente alguém dos meus contactos que dedica parte do seu tempo livre a jogar a um jogo. E eu, mas o que é que aconteceu com esta? O que é que está a acontecer com o LinkedIn? Em que é que se está a convertir realmente? Porque, ou seja, é uma plataforma que se usa. Já tem milhões de utilizadores, não é? E várias empresas, ou seja, já está criada uma rede de contactos tão grande, tão amplia, que as pessoas já muitas pessoas já recorrem a essa rede para tentar conseguir um trabalho decente, não é? Tu conheces alguém que tenha conseguido um trabalho através do LinkedIn? Aliás, eu já passei por processos de entrevista de trabalho que começaram por aí, não é? Primeiro contacto. Houve momentos que eu disse, eu pensei para mim que isto realmente não vale a pena seguir este caminho, mas sim, acontece. É que eu acho, as poucas vezes que eu vou por aí, que passo por aí, parece uma feira de vaidades, pá. As pessoas a chegar, claro. Ai, promoveram-me, ai, eu agora sou isto, ai, eu agora faço aquilo, não sei, não. E acho que para o meu perfil, aliás, provavelmente é uma rede social da qual, bem, essa não, mas há umas semanas a tentar sair do Facebook e não... Não consegues. Perdão. Não encontrei a maneira de o fazer ainda. Engasguei-me com a minha própria saliva, peço desculpa. Não é preciso ser tão... Não é preciso ser tão específico. Já estou. Não, mas temos que ser específicos, porque não, estamos preciso. A fazer um programa de rádio. Então temos que explicar aos nossos ouvintes o que é que acontece aqui, porque nós não gravamos vídeo. Não gravamos vídeo ultimamente. Mas as nossas caras estão aí no YouTube ainda, não é? Claro, os vídeos continuam lá, não é? Para quem quiser lembrar-se como é que somos. Da nossa aparência. Claro. Mas é isso, eu utilizo o LinkedIn diariamente. Tenho-me apresentado a várias ofertas de trabalho que aparecem por aí. Algumas interessantes, outras que eu já começo a duvidar se são realmente verdadeiras ou não. O que é certo é que há que definir filtros para o tipo de pesquisa, digamos, o tipo de trabalho que tu pesquisas. Há que definir filtros para que as ofertas de trabalho que surjam estejam relacionadas com o teu filtro. Porque se não for assim, claro, se calhar acontece o que tu tens no teu mas telefone. Eu acho que esta senhora passou dos meus filtros. Completamente. Eu recebo claro. Mails, mensagens de mail diretamente de pessoas que começam a mensagem: "Olá, Hugo, como estás? Encantado de saludar-te." E depois... vimos o teu perfil e teu tal e achamos que és um candidato candidato ideal para um master, pediatria. Tens experiência em atenção ao cliente. Aliás, entrou uma mensagem da ADECO ontem. Que aliás, deu para ver o tempo de reação dessas mensagens automáticas quando é que são enviadas, porque eu vi essa proposta de trabalho, tenho o filtro ativado quase 2 dias de antecedência. Só hoje é que me chegou a mensagem de alerta dessa. Aliás, foi como um e-mail. Aliás, chegou-me como uma mensagem direta da pessoa que está a recrutar. Ah, ok. Isso só me aconteceu a mim uma vez. Tens experiência em atenção ao cliente? Sabes falar inglês? Sabes falar português? Ou seja, eu encaixo à perfeição nesse perfil. Mas trabalhar para a ADECO. E por 1000 euros, não? Acho que são 25 mil ao ano. Ah, essa é outra. Que 25 mil. Está aí. Mas é para uma multinacional de reconhecida. Porque eu acho muito engraçado o tipo de perfil, o tipo de descrições dos trabalhos. São sempre fantásticos. Mas uma empresa de alcance global, uma multinacional, com muitos anos de presença no mercado, o salário é uma merda. Possibilidade de progressão da carreira. Sim. Tens tudo o que nós precisamos, aquilo. Tens tudo o que nós precisamos. Três idiomas. E aí pagas-me isto? Yeah. Honestamente, estar a pagar salários do ano 2000, porque sim, basicamente são isso, os salários que se calhar pagavam. Se calhar em 2000 isso era um bom salário. 25 mil ao ano não era um mau salário. Agora já não é um bom salário. Tendo em conta que o nível de vida aqui em Madrid subiu de tal maneira, os custos do dia-a-dia são tão caros, aumentaram tanto, em todo lado, não só aqui, mas a Espanha, especialmente, o exemplo que eu posso dar é aqui de Madrid, o mercado laboral aqui em Madrid é de muito baixa qualidade. Para o nível onde eu ando. Os salários. Sim. Mas mesmo a qualidade do tipo de trabalho, serviço, é tudo serviços, que é o que basicamente aqui, porque Madrid realmente não produz nada. Bom, tem até algumas fábricas, não é? Mas digamos, não é reconhecida por fabricar não é, alguma não coisa. Não é reconhecida pela sua indústria. Exato. E então, digamos que a maior parte dos trabalhos que se conseguem aqui, que se calhar fora daqui não se conseguiriam, certamente, porque as grandes empresas realmente centram-se e as suas sedes são realmente aqui. E, portanto, esse tipo de trabalhos, esse tipo de oportunidades, chamemos-lhe assim, aparecem aqui, mas oferecem os salários miseráveis. Porquê? Ou seja, claro, é a forma onde eles têm de compensar os altos custos que têm de manter um escritório aqui, empregados aqui. Sim, mas também Madrid, a comunidade de Madrid, é denunciada por outras comunidades autónomas de Espanha de dumping fiscal. Ou seja, a grande maioria das empresas, grandes empresas que se instalam em Madrid é porque a comunidade de Madrid lhe cobra poucos impostos. Ainda por cima. Então isso é uma concorrência desleal com outras... Yeah. Com outra... Eu hoje tive uma conversa super interessante com um barista. Ah, um italiano. Um italiano. A Toledo. O Andrea. Já tinha ouvido falar desta cafeteria, Il Cappuccino, que está no centro histórico de Toledo. E, pessoa super amável. Um rapaz novo, 41 anos, mas que já anda nisto há muitos anos, tem uma experiência já acumulada, mas é o perfil de profissional que eu gosto e tenho um prazer enorme em conversar e trocarmos experiências, não é? Eu falava da minha experiência, ele falou da experiência dele, coincidíamos em muitas coisas, especialmente na direção em que ele vê que o negócio, este tipo de negócio está a ir, em que direção é que está a ir, não é? E tocámos naquela questão que já falámos nestas nossas conversas há algum tempo, dos salários miseráveis que pagam a profissionais, que se lhes exige muitas horas de trabalho, capacidade, porque aliás nas descrições é capacidade de multitarefa, não é? Fazer várias coisas, trabalhar baixa pressão, dinâmico, com vontade de aprender. Ok, tudo fantástico. O que é certo é que tu não ofereces umas condições de trabalho nessa linha. Vontade de aprender, por muita vontade de aprender que tenhas, não vais aprender nada porque não há tempo para aprender. Ou seja, mesmo há pessoas que podem dizer, não, vais aprendendo à medida que vais avançando. Sim, vais aprendendo os maus hábitos. Bons hábitos não aprendes, de certeza. Porque não há tempo para ensinar bons hábitos. Quando trabalhas num entorno onde o volume de clientes é tão alto, porque a única coisa que sabes fazer, ou que vais aprender a fazer, é sacar trabalho, sacar sacar trabalho, mas de uma forma repetitiva e autómata, como se fosse um autómata. E falávamos disso, não é? Da situação crítica que muitas cafetarias, que aliás em Madrid abrem montes de cafetarias quase todos os meses, todas as semanas abre uma cafetaria. Sim, sim. E ele diz que o mercado já nota que o mercado está a ficar saturado de cafetarias de especialidade. O que acontece? Pagas uma miséria aos teus baristas, que são as pessoas que ao fim e ao cabo trabalham o teu produto. São as que fazem a casa, no fim de conta. Mas trabalham no teu produto diretamente, têm um contacto e têm a capacidade de sacar bom produto ou mau produto. Ou seja, o resultado do trabalho deles, do bom trabalho deles, é a excelência, é a qualidade desse produto que tu lhes dás para que eles trabalhem. Mas chega uma altura que eles para já, não, se têm um mau salário e têm horas complicadas, ou seja, têm que trabalhar fins de semana, têm que trabalhar turnos de manhã, turnos da tarde, qual é o compromisso que eles vão ganhar com essa empresa? Nenhum, não é? Porque o salário é miserável. Perdão, o compromisso é fazer o trabalho minimamente bem para ganhar o salário e já está, não se vai implicar, o qual é normal. Yeah, ele diz, não se pode exigir. Claro. Ele diz que, não, o problema é que exigem. Claro. Exigem, depois queixam-se, depois choram, não, damos-lhes formação, e depois vão-se embora, vão para o outro lado. Claro, por pouco que lhes paguem mais, claro. 100 euros, se lhes pagam mais 100 euros mais, ao fim do mês, eles vão. Sim, claro que sim. Eles vão para lá, eles mudam a camisola rapidinho. É que conseguir manter um barista de qualidade... hoje em dia, numa cafetaria, sorte. Sorte com isso. Mas é assim. Mas olha, foi uma conversa super interessante. Gostei muito da filosofia de vida deste homem. Que, ao fim e ao cabo, é um tipo de trabalho sozinho. Uma cafetaria tem um horário de funcionamento das 8 até à 1. Depois fecha. Vai buscar o filho dele à escola. Peço imensa desculpa. Não sei o que se passa contigo. Uma coleção de ruídos. Queres água? Um bocadinho de água, sim, se faz favor. Vou interromper isto por um bocadinho de água. Seus podes e já está aqui. Estamos de volta. Então, como eu estava a dizer antes, este senhor fecha da 1 às 2:30, vai buscar o filho dele à escola, regressa. Imagino que o filho esteja com a mãe dele, ou não sei com quem é que estará, mas depois volta, começa outra vez às 2:30 e trabalha até às 6. Já está. Em pleno centro de Toledo, centro histórico. Hoje quarta-feira. E abre às 8, não é? Abre às 8 da manhã. Às 8 ao meio-dia. E tem muita afluência logo pela manhã, porque muita gente que trabalha ali naquela zona. Aquilo é um bairro, já sabes que a parte histórica tem, uhum. tem muito comércio. Sim, muito sim. comércio. Muitos bancos, muitas lojas. E as pessoas que veem que há cafetarias abertas àquela hora, buf, imagino que aquilo seja muito café para levar. Uhum. E porque o espaço, tu disseste que o espaço é pequeno bonito. Também, ou seja, requer pouco manutenção. Sim, não tem mesas para te sentares, ou seja, não tem mesas para. Tem assim uma barrazinha pegada à parede, tem um banco. Ou seja, não é um sítio para ficar muito tempo. E mesmo se ficas, acabas a tua vida e vais-te embora. Não é confortável nesse uhum. sentido para ficares a conversar, não tem a tua mesinha, não tem um sofazinho, não tem nada disso. E os produtos que ele vende da parte de pastelaria, pois é comercial. Tem uns muffins que são feitos artesanais, de alguém que ele conhece, que os traz. Vende café, vende sacos de café. Depois tem certo merchandising, que tem cafeteiras destas estilo italiana. Que mais? Depois tem umas t-shirts com os desenhos feitos por ele. Tem também algumas alguns como é que se diz? Chaveiro? Como é que se diz chaveiro? Porta-chaves? Porta-chaves. Chaveiro. Ai. Espanholito. My God. E pronto, chaveiro. Pá, e o tipo está. Eu gostei do chaveiro. O chaveiro. E assim, pá, e depois tem uma placazinha que diz. Aqui este é feliz. Ah, o gajo tem isso ainda por cima. Sim. Que giro. Aqui este é feliz. Pá, não se pode pedir mais. Não sei, eu gostei imenso. Tive umas quantas horas ali a observá-lo, tirar algumas fotografias e tal, mas gostei. Não dava à espera que fosse assim, ou que ia ser assim. Ou seja, tu estiveste numa cafetaria que seria... Um sonho para ti ter uma cafetaria igual. Seria um sítio que eu gostaria bem. Ainda por cima, sozinho. Sim. Sei que ninguém me chateasse a cabeça. Exato. Para ti, isso, a solidão, porque a solidão isto, para ti ajuda. Isto ajuda. Problema, eu começo a ter um problema quando vejo nas descrições dos trabalhos saber trabalhar em equipa. Yeah. Que ninguém me ouça. Sim. Possíveis recruiters. Eu curto a brava, trabalhei equipa. Curto. Veja, eu às vezes, e já falei disto contigo várias vezes, eu às vezes tenho saudades de trabalhar num escritório. Trabalhar num escritório. Quer dizer, eu trabalho em equipa, não é? Todos trabalhamos em equipa, mesmo que trabalhemos online. Porque no fim de contas somos parte de uma equipa. De uma redundante, claro. De uma roda, mas... Agora... A coisa é estar lado a lado com uma pessoa 8 horas por dia, não é? Eu acho que os processos e a experiência que nós tivemos de ter trabalhado juntos nesta companhia aérea, na British Airways, o que eu noto, a grande diferença que eu noto na dinâmica de trabalho nessa época é que aprendias muito mais rápido. Muitíssimo mais rápido. Porque tinhas sempre um recurso disponível. Sempre. O teu colega está de livre, olha, como é que se faz isto? Pim, pim, pim, explicava-te logo, no momento, não havia tal. Eu nisso, eu acho que se eu tivesse que sugerir a alguém, a um empresário, uma dinâmica de trabalho para melhorar realmente a dinâmica de trabalho dos empregados, seria esta. Pá, nem que fossem 3 dias à semana, que, para tentar, digamos, dar um... Há muitas teorias já em relação a isso, os trabalhos híbridos que lhes chamam, e cada vez há mais. Há um push, ainda há um push muito grande do presencial, de levar as pessoas ao escritório. E eu estou de acordo em parte, porque há um fator, porque eu já estive nas duas situações, portanto já trabalhei em escritório e já trabalhei em casa. O trabalho de casa, exclusivamente de casa, para pessoas introvertidas e para pessoas que socialmente não têm grandes habilidades, grandes skills, piora essa situação. Piora muito, porque se és uma pessoa que já por si não, não, não, não te dás muito a socializar com outros seres humanos, viver dentro de casa, trabalhar dentro de casa. Eu, quando estava na DHL, eu literalmente levantava-me da cama e sentava-me em frente ao computador. Mas é que levantava-me da cama, ou seja... E depois, quando comecei a dar conta disso, ficou, epá, mas que sensação tão estranha, eu não tiro o pijama. Uf, isso não é, pá, bom. Claro, não é bom, não é? Não é bom. É, tens que ter uma certa disciplina, pá, de tentar, pelo menos, vestir-te como se fosses trabalhar realmente, não é? Como se fosses sair de casa. Mas eu acho que é muito positivo, especialmente a nível de aprendizagem e formação. E de desenvolvimento e progressão dentro da posição que estejas a desempenhar, ter especialmente colegas, se tens colegas com mais experiência ao lado, claro. Aprendes muito mais rápido. Sim, porque esses processos de formação, se é online, é curioso, porque é muito mais difícil localizar um colega que esteja disponível. Porque também é mais difícil confirmar se esse colega está realmente disponível ou não. Ou seja, não, é mais, tempo... mais fácil que outra pessoa dizer, epá, agora não, espera aí, espera um bocadinho. Claro, mas os tempos de, claro, mas os tempos de resposta são muito lentos. Sim. Tu mandas uma mensagem, estás disponível, preciso perguntar uma coisa. E ficas assim à espera. Sim. Mas o colega, se calhar, está a fazer um chá em casa, um café... Quarto café da ou manhã. Ou simplesmente viu a tua mensagem e nesse momento não tem vontade. Ou decidiu ignorá-la. Exato. E disse, olha que se lixa. A ver se há alguém que lhe responda, claro. Nos próximos 2 minutos. Epá, senão, valeu. E foi essa experiência que eu tive nesta empresa que eu trabalhei. Para mim foi um processo muito complicado. Muito complicado. É um trabalho que em teoria não teria grande história, não é? Mas o facto de não ter tido nada de formação, quando eu estive neste atendimento, sim, das chamadas, uhum. E tal, que depois aquilo, cada chamada para mim era um martírio, porque perguntavam-me coisas que eu não fazia a mínima ideia. Pá, olha, vamos reservar aqui um barco entre uma ilha nas Baleares, a outra ilha. Ah, ok, vamos, ok. Então tens que ir ver... qual é a empresa que tens que escolher, porque depois essas empresas trabalham só com algumas empresas, mas depois mas leva um carro. Leva-se um carro. O que é isso? Claro, porque é um ferry que leva um carro. Então tens de pôr a descrição do carro, a matrícula do carro, o ano de fabricação do carro, a cor do carro, a marca do carro. Tudo assim. Ou pessoas que chegam às 10 da noite a um hotel para fazer o check-in e não têm o quarto reservado. E estão numa aldeiazinha ou numa cidadezinha pequenita que não há muitas outras opções. Exato. Não, isso é só falta de formação para um trabalhador. É o pior que existe. Começar um trabalho sem a formação adequada, porque há uma perca de confiança por parte do próprio trabalhador nele mesmo. Que é traumático, pá, porque dizem, pá, a mim vão me despedir, pá, porque eu não sei fazer isto, e perde-se a perspectiva de, não, espera aí, tu não sabes fazer porque não te ensinaram a fazer, o teu problema não é teu, claro. O problema é dos outros. Yeah, mas acabas por ter esse sentimento. Claro, claro. Porque ainda por cima, eu quando faço uma coisa, gosto de fazer bem. Claro. E a coisa, e ainda o que me... Porque também é fundamental para manter o posto de trabalho. Claro, mas eu sinto um compromisso com o cliente. Uhum. Ou seja, eu... Ah, sim, isso é... Para mim, se eu estou a representar uma marca, uma empresa... eu tento fazer o máximo para que com quem eu esteja a falar sinta que realmente esses valores estejam a ser representados, eu sei, não é? Eu sei perfeitamente o que estás a dizer, porque é angustiante ter um trabalho de prestar um serviço e estar com o cliente aí em linha e não saber como lhe prestar esse, claro, serviço. Imagina. Até porque isso, e já dependendo da atitude do cliente, pode ser uma situação desesperante mesmo. O seu cliente começa a perder a paciência e inclusivamente a perder a educação. Claro. Eu tive algumas situações assim, poucas, eu lembro-me a sensação de angústia, sensação de... E de frustração, alta de frustração. É impressionante, Hugo. Eu em maio deste ano em maio de 25, vou fazer 8 anos que trabalho em casa. 8. Eu há 8 anos... há 8 anos. Tive um ano em Barcelona, mas eu... Em maio, faz 8 anos que eu não estou no escritório com pessoas. Que eu não apanho um meio de transporte para ir trabalhar. Tem muitas coisas positivas, sim. Ainda há bocadinho falámos em algumas. Mas eu sinto falta. Eu sinto falta dessa socialização. Essa questão, esse ponto positivo que nós falámos antes da aprendizagem, e depois tem também a vantagem de não saturar as estradas, porque ao cabo nem perder o tempo. No outro dia via, não sei se era no LinkedIn, via estas estatísticas, não é? Do tempo que demoravas a fazer um trajeto ponto A, ponto B. Imagina que demoras 30, 40 minutos todos os dias para chegares ao teu trabalho, tu multiplica isso por um ano de trabalho. É incrível a quantidade de horas que tu perdes do teu dia a ir para o trabalho, a voltar do trabalho. No outro dia estava a falar com o Juanjo e com a mulher, com a Esther. E estavam a falar de alguém que eles conhecem que agora está a trabalhar mais perto de casa, não é? Continua a ir a um local de trabalho, mas muito mais perto de casa. Desde há um ano, e essa pessoa fez as contas, essas contas que tu acabaste de fazer agora, e sabes quanto é que essa pessoa ganhou desde que mudou de trabalho e que o trajeto de casa para o trabalho é mais curto? Ganhou 1,5 dia por ano, ou seja, dedicava 1,5 dia por ano mais nas deslocações ao trabalho. Um dia e meio não parece tanto. Parece-me uma brutalidade. Um ano? Eu acho que sim, que era essa a proporção que ela... Ah não, isso era num mês, perdão. Aí tem mais Era sentido. num mês, era num mês, perdão. Sim, era num mês. Um ano não parecia tanto, Sim, claro. sim, sim. Um dia e meio por Por mês, mês. isso é. Um dia e meio, estamos a falar de 36 horas, hein? Era uma loucura. Claro. Uma loucura. Não, Era e tudo por o mês, stress, ou seja, exatamente. claro, porque até o teu próprio rendimento, o desgaste que tu tens no trajeto em si, não é? O stress de estar com. Eu às vezes quando saía de casa às 7:30 da manhã para entrar às 8:30, já via a tensão, sentia a tensão à minha volta da velocidade com que as pessoas conduziam. E essa situação de que sais 3 minutos mais tarde do Claro, habitual, já já estás metido acabou-se. Sim, em areias movediças, sim. Sim, porque já não estás aí. mas essa tensão e esse desgaste que as pessoas já sentem quando chegam ao local de trabalho, já estão cansadas, não é? É como se tivessem já feito coisas de Pois uma olha, hora e meia de agora que trabalho. dizes isso, esta semana ouvi, ontem, foi ontem que eu ouvi na rádio, que no ano passado, em 2024, aumentaram na Comunidade de Madrid, era uma notícia da Comunidade de Madrid, aumentaram os acidentes de trabalho. E o número de mortes aumentou também. E começaram a enumerar as diferentes causas, à parte da falta do equipamento de segurança. Aliado a isso estava o stress, a depressão e uma coisa que pouco se fala. As poucas horas de sono. Cansaço. Mas é a falta de sono. Ou seja, que há pessoas que ou não podem dormir porque têm pouco tempo, porque, claro, não é só trabalhar, têm as tarefas de casa, têm as coisas, têm filhos, têm família, seja o que for. Mas é que há pessoas que estão submetidas a um determinado stress que criam insónia. Ou seja, que até têm o tempo físico para descansar 8 horas, mas que criam estas patologias fruto do stress e que posteriormente, pois, e acho que foi o ano passado também que aumentaram os acidentes nos trajetos de casa para o trabalho, que isso para as empresas tem um custo altíssimo, altíssimo. Maior é o custo para as pessoas que sofrem, para os trabalhadores que sofrem esses acidentes, obviamente, mas em termos económicos para as empresas, claro, é uma loucura. Claro, as baixas. Claro. Não, não, e não é só as baixas, é que se é num acidente in itinere, como eles o chamam aqui, em espanhol, é um acidente de trabalho. É um acidente de trabalho. E tens que compensar economicamente o trabalhador com isso. Eu só tive um acidente in itinere, na linha direta, o primeiro acidente de moto que eu tive. Tive 3 semanas de baixa, uma coisa assim qualquer. É, por acaso nisso nunca tive. Ainda bem, meu. Nunca tive esse problema. Nunca tenhamos nada. Não, é, para mim é. Tento ir sempre com cuidado, mas eu sentia muito, especialmente quando eu fazia estes trajetos para a parte sul de Madrid de manhã, notava essa tensão, esse nervosismo logo de manhã, tão cedo, essa agressividade. Talvez porque eu ia noutra frequência, tá, de perceber. Mas o facto de que as pessoas vão já nesse estado de espírito assim, dessa maneira, tão cedo, não sei. Para mim, eu adoto sempre uma atitude muito mais cauta, mais serena, mais precavida, com cuidado, levanta devagar, não faças movimentos bruscos. Eu gosto menos de andar de carro em Madrid. Eu ontem e hoje saí com a moto para ir ao Pepper Coffee e depois hoje fui a Toledo. Mas ontem tive que. Eu normalmente não sou muito. Como é que eu ia dizer? No trânsito, eu sou crítico, porque sou crítico, mas nunca expresso, nunca manifesto gestos, nem. Mas com a moto, ultimamente, tenho feito. Eu ia na faixa do meio, não sei se foi, acho que era na M40, e depois vinha um tipo com a furgoneta do meu lado esquerdo, que começou a meter-se para o meu lado, percebes? E eventualmente acabou por, ou foi ao contrário, eu ia pela esquerda e o gajo começou a meter-se pela esquerda. Foi alguma coisa, porque o tipo acabou por fazer uma manobra estranha que eu acabei por fazer assim, tipo aplaudir, percebes? Porque, epá, as pessoas vão distraídas. Eu vejo constantemente, no trajeto para a escola, pessoas que vão com o telefone na mão, pessoas que vão olhar. Isso é uma coisa que ainda me continua Que criminal, a impressionar pá! e a indignar. É Como é que há pessoal que continua a criminal, fazer isso? pá! O que é que. Epá, deixa essa merda de lado, meu. Não, não, e é pessoas que podem provocar acidentes gravíssimos, muitas vezes, infelizmente, as consequências são fatais para a vítima e não para quem os provoca. Eu não estou a desejar aqui a morte de ninguém, Não, obviamente. mas é o Mas que quer dizer, acontece. são É o o que que provocam. acontece. Tu, por muita atenção que tu tomes na estrada e de repente alguém acaba por fazer uma coisa que tu não esperas, porque eu com a Olivia a atravessar as passadeiras, eu digo-lhe sempre: Olivia, tu olha para os dois lados, por favor, olha e para. Eu muitas vezes não atravesso, até que eu vejo a primeira linha de carros parada. Porque às vezes vêm pessoas tão rápido, tão rápido, tão rápido, que eu digo: mas o que é que se passa aqui, meu? A sério? É necessário realmente esta. Para quê? Se tens que travar, tens que parar. Pá, ser um pouco mais preventivo e trava 10, 15, 20 metros antes, ou abranda. Ou vai uma velocidade decente, Claro, mano. porque isso assusta as pessoas. Eu vejo um carro ou vejo um caminhão a aproximar-se a uma velocidade excessiva. Ah, olha, falando neste ponto, tive uma situação destas na estrada no outro dia, que eu ia com a moto, ia passar por aqueles túneis aqui perto do aeroporto, Sim. E de repente, claro, os túneis estavam em obras, não é? Cortaram a faixa da esquerda. Pá, a meter-me no túnel, de repente começo a ver um caminhão a aproximar-se muito rápido. E eu faço-lhe assim com a mão. E o gajo abrandou, E o o gajo gajo abrandou. abrandou porque não se deu conta. Não se deu Não se conta. deu conta de que o trânsito estava. Era a E que a trânsito faixa lento, estava não é? cortada. Mas o trânsito estava já compacto dentro do túnel. E depois, quando saí do túnel, fiz-lhe assim, deu obrigado com os dedos, e o gajo fez Ok, ok, ok. Estás a ver? Bom, ainda bem. Pá, olha, foi uma destas situações que... positivas, porque claro, havia outros casos que se calhar o gajo começava, claro, começava os berros contigo, ou fazer sinais, ou sei lá, aproximar-se mais ainda, não sei. Mas foi, agradeceu, estás a ver? E eu, epá, esses momentos assim... acontece porque as pessoas também entendem como é que funciona o trânsito, não é? E que se calhar no momento, pá, não digo que não haja distrações, pode haver distrações, todos temos distrações. O que acontece é que se tu eu sempre penso nesta questão das margens, ou seja, tens que dar margem, tens que dar um certo espaço para que certas coisas aconteçam. Quer dizer, o que eu quero dizer com isto é, se eu for na estrada e o carro está à minha frente, se eu me pegar ao cu dele ou dela e essa pessoa travar de repente, as probabilidades de eu chocar são muito maiores do que se eu lhe der muito mais espaço, não é? Pá, isso chama-se manter a distância de segurança. Claro, mas o que é que adianta que eu, o facto de eu querer que essa pessoa vá mais rápido, porque eu quero que vá mais rápido, tu achas que eu metendo-me detrás dessa pessoa, essa pessoa vai andar mais rápido? Eu vou ter o resultado completamente oposto, não é? O efeito é contrário, não é? Se eu forçar, ou posso estar a gerar uma situação ainda pior, porque essa pessoa pode se sentir ainda mais nervosa, claro, porque se calhar... intimidada? Tem medo de andar de carro, sente-se... assusta-se com movimentos bruscos de outros condutores, mesmo que já conduza há muitos anos. Há pessoas que ainda sentem medo e são muito sensíveis a movimentos bruscos, à pitadelas. Pá, o Rolfião cá pode estar a provocar uma situação. Ou se calhar essa pessoa acordou num mau dia. É. Não é? Epá, e eu sempre opero dentro dessas margens de segurança, antecipando muito. Eu às vezes penso, este gajo vai se meter, e mete-se. Porque vejo, há uma linguagem... E também é a experiência, quer dizer, claro. Também já há muito tempo, há muitos anos que... Sim, consigo, mas antecipas muito, não é? Claro. Porque as pessoas normalmente, fisicamente, ou seja, a informação que transmitem do cérebro para o corpo, ou seja, a informação que se gera no cérebro da ação... quando se transmite para a execução, o corpo, quando executa, normalmente executa primeiro... Sim, gesticula antes de atuar. Faz como uma certa... há ali um momento em que tu, antes de fazerem pisca, já se estão a meter para a esquerda. Ah, percebes? Sim. Ou não fazem pisca diretamente, mas vês o movimento do carro, não é? E andar de moto faz com que esses sentidos se desenvolvam muito mais ainda. Claro, porque vamos mais atentos e não temos... Sim, os níveis de concentração... De distração que podemos ter num carro. Sim. A comodidade e ter o rádio, por exemplo, ou o CD, ou seja o que for. Sim. Não, o nível de conforto é totalmente diferente, não é? Logicamente num carro és muito mais confortável, mas é a concentração que é necessária para ir numa moto... Porque tu se vais no carro a conduzir, tu mesmo que por um microsegundo deixes o carro desviar um pouquinho de nada, que se desvie um pouco dentro da tua faixa, normalmente não acontece nada, não é? Porque desvias-te uns centímetros, normalmente não há problema. Numa moto, se tu deixas que isso aconteça, podes estar em grandes charitos. Claro, sim. Porque não há muita margem para corrigir uma trajetória. E até o processo de correção é mais brusco e provoca mais... É que às vezes nem não há tempo para isso, percebes? Porque o carro permite muito mais... há muito mais margem de erro. Mas... Mas tenho tido assim situações de falta de respeito estes dias que ando na estrada e claro, depende, e depois notas também as zonas por onde passas. até nisso Madrid tem estas diferenças, não é? Que há certas zonas de Madrid que há pessoas que conduzem pior e que são mais vulgares, não tanto pela manifestação verbal, mas pela atitude de falta de respeito. A M40 é mais perigosa que a M30. Eu diria que sim. Sim, muito sim. Mais. Sim. E depois há a zona sul da M40, é pior ainda que a zona norte, ou quando passas pela zona mais, mais, como é que se diz? Mais posh, ali por Majadahonda, Boadilha, todas essas zonas assim mais cool, não é? Também é diferente. As pessoas vão com mais calma. E notas que na zona sul, porque é que as pessoas vão com mais calma na zona norte? As pessoas na zona norte têm mais tempo. Pois, não vão correr para o trabalho. Claro. Não. Ou não vão correr para ir buscar o filho à escola porque não têm ninguém para ir buscá-lo. Yeah. Ou não têm dinheiro para pagar alguém que os vá buscar. Não yeah. É normal. Olha, por falar nisso, agora que tocas nisso, mudando assim de assunto, sabes quem é que andam todos muito preocupados ali na zona dos Hampton? Já ouviste falar da zona da Hampton? Sim. Estão todos muito preocupados com as deportações dos imigrantes ilegais, claro, latinos. Vão ficar todos sem serviço doméstico. Ficam sem o serviço de escravatura. É na costa este, não é? Sim. Hampton, claro. Sim. Onde morreu o filho do Kennedy. Eu não sei se é perto do estado, ou se é no estado de Nova Iorque. Sim, é para aí. Vamos sim, consultar sim, sim, isso. Eu diria que sim. Nova Iorque, Maryland? Não, Nova Iorque. Sul de Nova Iorque, não? Ou Massachusetts? Maryland. É para aí, costa este. Vamos lá ver. Os Hamptons é uma região localizada no estado de Nova Iorque, nos Estados Unidos, York, conhecida exatamente. Pelas suas praias, casas luxuosas, exato, e por ser um destino popular entre celebridades e pessoas de alto poder adquisitivo. Os Hamptons ficam nas extremidades leste de Long Island, uh-huh, cerca de 150 km de Nova Iorque. No outro dia vi imagens de Malibu. Oh. Tudo destruído. Tudo queimado. O que é curioso, pá, Luís, é que há casas que parece que foram salvadas, sabe-se lá porquê? Um milagre, meu. Algumas, ou seja, algumas casas, são de cimento e de pedra. Mas mesmo assim, não, também, mas casas de madeira, que a casa ao lado completamente destruída e essa casa de pé sem que, percebes? Uau. E depois pensar, eu passei por essas estradas. Ah, claro, percebes? E essa zona. E é dos sítios mais bonitos, meu, de que eu já passei nos Estados Unidos. Fazer essa estrada toda desde Los Angeles até São Francisco, a 101, ao Pacific Highway, é um espetáculo. É uma coisa linda, porque faz a viagem toda perto da costa, lá da costa, do Oceano Pacífico. Mas claro, estas coisas, destas de casas construídas nos anos 50, anos 60, casas de madeira, não têm estruturas, isso completamente arrasado, completamente destruído, não é? E eu estava a ver o. Não sei se já ouviste falar do Adam Carolla, que é um stand-up comedian, tem um podcast. E gasta uma das casas aí, não é? Que valem mais de 80 milhões, 100 milhões de dólares, oh, coisas assim. E mais caro do que isso, não é? Mas ele é um tipo que viveu. Aliás, ele tem origens bastante humildes, não é? Ele trabalhou em construção, portanto entende muito de como é que as casas são fabricadas e como é que foram fabricadas naquela época. Claro, ele mostrou vários exemplos de construção, algumas com estruturas de metal que também se queimaram, porque o exterior era todo madeira, outras com de betão, feitas de cimento e pedra, e que aguentaram, e que é como se tem assim uns rasgos, sim, umas manchas de cinza, estás a ver? É como se não tivesse acontecido absolutamente nada, não é? Mas realmente é um sítio privilegiado, não é? Mas é destas coisas, pá. Eu acho que o resto do mundo, quando vê isso e vê que, ao fim e ao cabo, os que foram afetados, a maior parte das pessoas que foram afetadas são multimilionários, às vezes o empatizar com essa situação não é a mesma coisa que aconteceram, que morram milhares de pessoas em inundações nas Filipinas ou na Índia. No entanto, tem mais repercussão a primeira do que a segunda. Depende da quantidade de pessoas que morrem, infelizmente, não é? Não, tem mais repercussão a quantidade de casas queimadas na Califórnia, os milhares de mortos na. Sim, porque. Centenas de mortos, porque, claro, na porque por causa de um tifão. Yeah, nas notícias era o tempo todo: Hollywood, sim, Hollywood, sim, sim. Los Angeles, Los Angeles, Los Angeles. Na altura que o pessoal estava preocupado se as letras de Hollywood se iam queimar. Eu, por acaso, estava curioso a ver o que acontecia com isso. Mas... Eu vi bastantes comentários nas redes de pessoas. Houve um momento em que o que realmente lamentavam era o desastre ecológico. Ou seja, é uma pena as pessoas que perdem a sua casa, obviamente. Também tendo em conta as casas que se estão a perder e quem está a perder essas casas, não são pessoas que vivam na rua hoje em dia. Pessoas têm capacidade económica e várias para casas, dar uma resposta. tem várias casas. Exato. O problema foi a catástrofe ecológica. Meu. Não, é uma Os tragédia. milhões e milhões de árvores que se queimaram. Não É? É uma tragédia a nível ecológico? Sim, mas aquilo, ou seja, ao fim e ao cabo, o que é que se vai converter aquela zona, não é? Ou seja, toda essa tradição, não é? Que existia. Ou seja, ao fim e ao cabo, vamos chegar àquele ponto em que, quando se queimam hectares de bosques, não é? E claro, o pensamento seguinte é: o que é que vão fazer com isto, não é? Vão reconstruir? Como é que vão reconstruir? O que é que vão voltar? O que é que fazem? De certeza que isto vai haver aqui montes de especulação, vai haver aqui montes de investimento para tentar sacar o máximo de rendimento. Muitas famílias não vão poder regressar aí, porque não é só gente rica que vive aí, também há muita Sim, gente sei. mais humilde que vive, tem casas de há muitos anos porque foram passadas em herdade, não é? Mas Heranças. em heranças. Toma lá. E Chaveiro. o chaveiro, herdanças, vou escrever. Falámos sobre chaveiros. Chaveiro. E herdades. No fim de contas, era... A gente queria dizer era porta-chaves e heranças. Pois, exato. E é isso, ao fim e ao cabo, isto foi mais uma desculpa para lançar acusações políticas E chegou-se a saber qual foi a origem do incêndio? eu acho que ainda não. Houve várias teorias de que falava-se de que os vagabundos, das pessoas que vivem na rua, que tenham provocado isto, porque pelos vistos já aconteceu, porque esta malta às vezes à noite aquece, para se aquecerem, fazem estes fogos, Fogueiras, estas obviamente. fogueiras, não é? E claro, uma fagulha, uma coisa, ainda por cima com os ventos fortes que estavam. Naquela zona. Aliás, foi uma coisa que já não acontecia, pelo visto, há muito tempo, que a velocidade desses ventos, não sei se foi a Santa Ana, ou eles chamavam aquilo os ventos de Santa, não sei se era Santa Ana ou era outro nome. Todos os ventos têm nomes, hein? Sim, mas isto é uma característica Sim, daquela é. região, não é? É uma coisa que acontece todos os anos, percebes? Exato. Só que este ano foi mais forte, com muito mais intensidade. E claro, isso faz com que se espalhem fagulhas, assim. Claro, sim. E queima tudo, queima absolutamente tudo, pá. É a velocidade com que aquilo deflagrou e se espalhou, que as pessoas que tiveram 1 hora, 2 horas para evacuar, tudo, para evacuar, o podiam, porque Podiam, depois exatamente. há uma imagem, não sei se viste, de carros que ficaram a bloquear uma estrada completa, para que eles conseguissem limpar aquilo, tiveram que trazer tratores para tirar os carros todos do meio da estrada, mas centenas de carros a bloquearem. Que parecia uma imagem destas de filme Zombie, sim. pós-Holocausto, é? Apocalíptica. Sim. Coisa pós-apocalíptica, não pós-Holocausto. Pós-apocalíptica. Sim. Aponta, aponta. Holocausto. Pós-Holocausto. Com o chaveiro e com a herdade. Estamos finos, estamos Fogos na finos. Califórnia. Não, estou a fazer aqui um resumo das coisas que falámos. Fogos na Califórnia. O que é que mais falámos? Falta de Condições civismo no trânsito. de trabalho Condições de trabalho. precárias. Isto falamos quase todas as semanas. Também é verdade. É um tema recorrente, porque é um tema que Falta de tem aqui. civismo. Eu com 3 linhas já estou bem. Ok. Pum, pum. Civismo no trânsito. Aí, seja o tipo resumo Sim, para eu não me esquecer, pá, porque depois Ok. quando edito, quando faço a A publicação e montagem, dizer. o que é que nós falámos? E às vezes tenho que Tens ir que ir ouvir? ouvir assim por setores para me lembrar, porque às vezes esqueço-me do que é que falámos. Falámos de tantas coisas, E é meu. verdade, meu. Já viste a quantidade de coisas que falámos diferentes agora Eu hoje tenho estado em aqui 50 olhar minutos? assim Tu estás a ver, daqui a pouco estás com a cabeça no microfone porque adormeces. Não. Vê bem, tenho cansaço nos olhos, mas não tenho sono. Mas a luz está a ter que mudar. Não, okay. Maneira nenhuma. Não tenho estado a olhar assim de ladecos para os aviões, pá. Hoje é destes dias, tu sabes como é todos os dias igual, mas é destes dias, meu. Que se nota e dá-me sempre. É um absurdo, mas eu também sou uma pessoa bastante absurda, que às vezes dá-me a sensação de que o avião vem nesta direção, sabes? Há um movimento, há aí 2 segundos ou 1 segundo e pouco que a luz do avião parece que vem aponta nesta direção. Diretamente nesta direção. Tu sabes que os aviões que têm que abortar, eu já te expliquei isto, que os aviões que têm que abortar a aterragem são os que passam depois por aqui perto. Sim, tu já me disseste isso, mas eu nunca vivi. Aí é quando se ouvem. Nunca vivi essa experiência. Porque ainda ontem alguém me perguntava, eu estava a dizer, estava a contar onde é que eu vivia. Ah, sim, foi lá no, na cafetaria. E essa pessoa perguntava, então e ouvem-se muito os aviões? E eu, não, aqui não se ouve quase nada. Na zona de São Fernando de Henares ouve-se porque os aviões passam a 100 metros de por cima da tua cabeça. Só ali está tudo maluco. É claro. Está tudo maluco. Só ali está tudo maluco. Da mesma maneira que há estes problemas, e é assim, problemas psicológicos na população de Cádiz por causa do vento, do Levante, não é? Do vento. A zona de São Fernando é só por causa disso também. Sabes que é a zona com a pior qualidade do ar. Da Comunidade de Madrid, o corredor de Henares. São Fernando, desculpa, acho que é congelada. São Fernando e Torrejón. Bem, não duvido que Barajas também não seja assim muito saudável. Sim, Barajas é verdade. Aliás, esta às vezes manhã, quando a gente vai à tua terraça, esta manhã, quando eu deixei a Olivia na escola, um smell, meu. Sim. Eu disse ao Olivia: isto cheira a avião, pá. Olivia, este cheiro cheira a avião, meu. Mas era um cheiro forte, pá. Especialmente das manhãs, nota-se muito. Eu acho. Eu há não pouco sei, vento. Eu não sei se é porque devem abastecer os depósitos ou como é que chega o combustível diretamente ao aeroporto. Eu imagino que vai por tubos subterrâneos e eu acho que o cheiro acaba por sair por algum lado, porque não é habitual que. Bom, não quero dizer, é habitual que cheire, mas sentir esse cheiro assim tão forte. Eu aqui na tua terraça já sim. Senti, mas não é uma coisa que eu sinto. Mas não cada é vez tão intenso, não é? Mas lá embaixo na garagem, por exemplo, nota-se muito. Uau. Nota-se um cheiro muito intenso. Assim logo pela manhã. Na rua nota-se bastante. Sim. Isso é bacana. E pronto, olha. Estamos a chegar ao fim de mais uma conversa. Já vamos em 170 e tal. 171 ou 172 episódios, sim. Uma coisa assim. Digo-te já. E, meu pai disse-me no outro dia, meu pai continua. Sim, pá. E, fiel ao 20. Olha aí. Este ano vamos fazer 200. Vamos chegar aos 200. Vamos fazer algum programa especial para os 200. podemos fazer. Acho que devíamos fazer, não é? Pois, com conexões telefónicas. Fazemos um exterior. Oh! Para mim. Não me digas isso. Sim, o exterior. Eu quero um exterior. Eu acho que este formato que nós agora conseguimos fazer, para mim é para já é muito mais natural, não é? Termos esta conversa cara a cara. Mas depois já me faz pensar que eu também gostaria de se conseguíssemos trazer pessoas aqui, não é? Convidados aqui a casa. Aqui live. Claro, e que pagassem o jantar. Oh. E que nos pagassem o jantar. Em vez de estar sendo só tu a pagar o jantar. Cara amigo, este é o programa 172. 172, pá. Centésimo, centésimo. Incrível. E temos mantido uma boa. Dinâmica. Uma boa dinâmica estes últimos meses, porque gravar uma vez por semana. Aliás, voltámos depois de estar a publicar cada 15 dias. Cada 15 dias. Voltar é outra este, vez. É que este, vamos lá ver, este podcast está a poucos meses de fazer um lustro. Um lustro. Um lustro são 5 anos. Não sabia. Uma década são 10. 3 lustros são 15. E um século são 100 anos. Um quarto de século são 25 anos. Então, nestes quase 5 anos de vida, passámos por fases. 5 anos, vá. Diariamente, perdão, semanalmente, com convidados, sem convidados, quinzenalmente. Sei, 5 anos. 5 anos. Claro. Incrível, não é? É muita fruta, pá. É. Muita fruta, caro amigo. Claro. Ou seja, as nossas filhas eram 5 anos mais novas. Claro. Até eu e tu, vê, pai, até eu e tu éramos 5 anos mais novos. Éramos 5 anos mais novos, meu. Eu acho que o episódio 200 merece. Merece. Ou o episódio 200, ou a data em que publicámos por primeira vez, que eu estou aqui à procura. Aliás, podemos gravar um episódio e dizer que é o episódio 200 e já está. Sim, também. Aliás, quiseres, e publicá-lo no dia que seja. Se quiseres gravar o episódio 200 amanhã, gravamos o episódio 200 amanhã. Nós no dia 3 de julho de 2025. 3 de julho, mês 7. Julho, mês 7. Uhum. 3 de julho de 2020, fazemos 5 anos. 5 anos, caro amigo. Como é que é? Como é que o meu amigo se sente? Eu acho que devíamos festejar esses 5 anos. Seja, de partnership. O primeiro foi o Wingman. O segundo, o que é ser patriota. Uh-huh. O terceiro, o rumor acaba em ti. O quatro, Tamoco. Que este falámos da minha tatuagem. Tatuagens. Sim. O cinco, Castelhar. Uh-huh. O seis, quando éramos putos. Só o facto já destes de dar uma vista de olhos a estes 172 títulos, só isso já é curioso. É porque esses primeiros episódios foram realmente a descrição mais fiel do que somos nós, não é? E da nossa trajetória, não é? Os primeiros 5 programas são biográficos. Sim, não? Contar... Se alguém está a ouvir o nosso podcast pela primeira vez, o qual é provável que aconteça, porque semana a semana a nossa audiência não para de crescer. Se alguém está a ouvir este podcast por primeira vez, recomendamos-lhe que ouçam os 5 primeiros. E já daí, se quiserem continuar, pois melhor. Mas os 5, eu acho que são os 5 primeiros que são biográficos. Já tem muito que apanhar. Já tem muito que apanhar. Sim. Mas 170 episódios, não é? Poça, é muita fruta, meu. E aqui vem-me sempre a ideia, o que tu disseste. De acordo às estatísticas, 80% dos podcasts. Os primeiros 7 não passam dos 11 episódios. Dos 11 episódios. Toma lá. Epá, eu pensar naqueles tempos de a quantidade de informação que há vídeos que eu ainda hoje em dia vou buscá-los, os mesmos vídeos. Sim. Para às vezes fazer um pouco de refresh, não é? De refrescar um pouco os conceitos básicos de técnicos, mais técnicos, não é? De fazer as ligações, especialmente quando incorporei aqui o telefone, porque só nisso já é um desafio em si, porque ligaram, imagina, ou seja, que tu ouças a chamada telefónica, que o ouvinte lá do outro lado nos ouça a nós também, com a qualidade que nós queremos ter, não é fácil. Ou seja, não é fácil, se souberes fazer, souberes o que fazes, mas ao fim e ao cabo é como se fosse um programa de rádio e podemos fazer isto em direto. Tu tens aqui material importante. Sim, pá, mas é isso. É, eu às vezes penso nisso, não é? E gostava de realmente dar-lhe um empurrãozito e ter pessoas à conversa, mas para mim a cena de ter convidados. Eu gostei imenso das vezes que tivemos convidados e já há muito tempo que não temos um convidado. E é interessante. A única coisa que eu sempre me debati é a questão da língua, que eu sempre tive esta espinha na garganta de pá, ou é uma coisa ou é outra, e quando misturas sempre me fez um pouco de confusão isso. O Spanish Edition. Sim. Mas claro, é tal coisa, porque estar a fazer depois temos esta questão de ok, eu estou aqui, mas eu quero produzir isto em português, mas claro, estou em Espanha, onde é que eu vou buscar pessoas em português? Ou seja, não devem faltar, e cada vez há mais portugueses aqui a trabalhar em Espanha, não é? Seria uma questão de procurar, mas não sei, vejo isto. Há um conflito aí. Sim, é um conflito. E é destas coisas que dizes, mas esse gajo é estúpido, ok? Estamos aqui a falar de... Era uma pergunta retórica. Quero fazer o podcast em português e está o problema. Se estiver convidado em espanhol, recuperta. Mas tu vês o formato da maioria dos podcasts, são ou num idioma ou no outro. Ou seja, não há podcasts mistos. Deve haver. Haverá de certeza absoluta podcasts mistos, mas do que é que falam realmente, não é? Pois olha, eu os podcasts mistos que eu ouço são os chamados podcasts conclusivos, ou seja, não é um programa semanal como o nosso. Uh-huh. São programas temáticos, não é? Ou seja, por exemplo, a grande parte por exemplo, muitos podcasts que eu ouvi de Porto Rico. Uh-huh. O último que eu ouvi é o La Brega. Ok. São 6 episódios e está feito em espanhol e inglês. Mas é o mesmo episódio em espanhol e em... Exatamente. Ou seja, eles repetem... Claro. Ou seja, fazem um La Brega que fala sobre a história dos últimos 50 anos de Porto Rico. E fazem os 6 episódios em espanhol e os 6 episódios em inglês, com o mesmo tema. Okay. Para que possa ser ouvido por em inglês, claro. E em espanhol. Mas é de longo formato, é de formato longo ou é curto? Quanto tempo é que dura cada episódio? Não sei, digo-te já. Mas quando disse 6 episódios, ou seja, uma temporada para eles são 6 episódios. Não, por isso é o que eu te digo, não é temporada, por isso é o que se chama, nunca ouviste falar, é a nomenclatura espanhola. Uhum. Podcast conclusivo. Podcast conclusivo é um podcast, tal e como o nome indica, chega a uma conclusão. Então, é uma série de 6 episódios, 10 episódios sobre um tema. Por exemplo, eu li também, ouvi também outro, um espanhol muito bom, que era Todo por um Boto, ou La Anatomia de um Boto, ou algo assim. Uhum. Que tinha a ver com não sei se tu te lembras, há 2 ou 3 anos, um deputado do PP que se enganou à hora de votar. Enganou-se no momento de votar e uma lei inicialmente não ia sair, que é a atual lei de trabalho, saiu porque ele se enganou no voto. E esse homem foi crucificado. Não é? E isso é também um podcast conclusivo. Uhum. Ou seja, vamos falar sobre este tema, descrever este tema. Okay. 6 episódios, pum, já está. Não tem... E há muitos desses, há muitos... Há um agora argentino muito bom sobre o Milei. Okay. Acho que são 8 episódios também. Há outro sobre o Bukele, de El Salvador. Uhum. Okay. Jornalistas que fazem um... Bom, a Rita, por exemplo, no cartão de embarque, ela fazia entrevistas, acho que ela chegou a fazer alguma entrevista em inglês, pode ser? Ou não? Sim. Sim, não? Sim. Mas são clipes curtos, não é? Ou seja, são vários clipes das entrevistas e que ela depois em voz off faz a tradução ou faz a explicação ou a narração do que discutiu com o convidado, não é? E o convidado normalmente está numa posição remota, não é? Curiosamente, La Brega, não sabia, tem uma segunda temporada. Ok. Experiência boricua em 8 canções. Mas a La Brega, a primeira temporada, coisa que eu não sabia, foram 8 episódios. Então tem, pois, o episódio 8, Nieve en el Trópico. Episódio 8, Snow in the Tropics. Ok. 7, The End of the Promises, Se Acabaram as Promessas. Assim, está muito bom este. Para quem quer conhecer Porto Rico, uhum, ou a história mais recente de Porto Rico, este podcast é muito bom. É muito bom. Ok. É assim. Bom, despedimos-nos. E despedimos-nos com Porto Rico, que, por certo, gosto muito, nunca pensei que fosse dizer isto, mas gosto muito do último álbum do Bad Bunny. Ok. É assim, porque ele deu um salto e posicionou-se politicamente, e o álbum é de uma reivindicação cultural extraordinária. Ok. Muito bom. Paz. E que continua a paz. Bad Bunny para todos. Bad Bunny, Bad Bunny. E Free Palestine, from the river to the sea, Palestine. E faça um pisca quando o meu dente faz. Exatamente. Um abraço, Hugo. Tchau. Até a próxima. Tchau. Tchau.